histórias são criadas ao longo da caminhada. Do nada surge um novo dialeto, e pra ficar completo, tags e grafites formam um novo alfabeto, repleto de criatividade, mostrando atividade na floresta de concreto. Projeto secreto eu expresso no muro, no barulho do dia ou no silêncio do escuro. Futuro é incerto, mas eu te asseguro que enquanto houver tinta vai ter arte no muro, colorindo o submundo, taxados de vagabundo, oriundos da rua, onde a arte atua e a polícia tumultua. Peço que contribua pra que a gente usufrua da liberdade de expressão, pra que se torne pública essa nossa opinião, seja no beco ou na avenida, no topo do prédio, é o remédio do tédio que libera endorfina, sensação de adrenalina, cada risco que corro, enquanto pulso ainda pulso, eu não peço socorro, até que eu termine antes disso eu não morro. Entre elogios e esporros eu termino e corro, entre corres e porres ocorres a arte. Tô pronto pro combate, não jogo pelo empate, entre campo pra vencer, vacilou é cheque mate, seguro contra-ataque, o time tá formado sem desfalque. AMEYFMDG, só moleque doido faz o chão estremecer. AMEYFMDG, só moleque doido. Se não tá preparado, nem se envolve no bang. Nossa banca é uma crew, não confunda com gangue. Mas tem que dar o sangue se quiser se envolver. Quem honra o compromisso tem que se comprometer, fazendo acontecer, sem brincar em serviço, batendo de frente com ossos do ofício. Seja como for, cumpra o seu compromisso, aconteça o que aconteça, ame muito tudo isso. A vida me ensinou a caminhar ligeiro, vagabundo da latinha só sente o cheiro, e o boca de bueiro que atrapalha minha dança. Se atravessar minha arte, nesse jogo você dança. Até que o mundo acabe, continua a minha arte, expressão da mente e coração, faço a minha parte. Entro nesse jogo, mas a vida é perto start. Faço o que tu queres, é da lei e nunca é tarde. No aguarde, à procura dos melhores lugares, bicos sinistros que atraem todos os nossos olhares. Me dedico, vou na fé sem cometer um ato falho. Coragem no trajeto, concluo o meu trabalho. Itinerário, salário, alegria não tem preço. Ame Crew e Yellowfinger, o time é de peso. Vejo bicho reto, grafites pela cidade. Ilegal, marginal, polícia grita, é só maldade. Tiazinha xinga enquanto a gente pinta. No bombe o ataque é de rolê e tinta, latex escorrido nas paredes coloridas. Faço dela pergaminhos e deixo a minha escrita. As letras vão ficando pelos caminhos onde passo. Inspiração de um som a cada traço que faço. De cidade em cidade, de lugar em lugar. Com um canetão na mão eu quero ver me parar. Julgar e criticar, eles falam horrores. Só enxergam a arte se tem frutas ou flores. E as cores se misturam em perfeita harmonia. E o barulho das latinhas já virou sinfonia. Sorriso dos amigos, tormento dos vizinhos, aviso dos perigos de tá no escuro e sozinho. Cuidado com a polícia, cuidado com o cachorro, cuidado onde pisa, cuidado quando corro. Eu posso até ser preso, mas não paro de fazer. Uns pintam por dinheiro, eu faço pro prazer. Escrever e expressar, esse é o meu compromisso. Aconteça o que for, ame muito tudo isso. A vida me ensinou a caminhar ligeiro, vagabundo da latinha só sente o cheiro, e o boca de bueiro que atrapalha minha dança. Se atravessa essa minha arte, nesse jogo você dança. Atividade marginal, agora estética, com a tinta na mochila, procurando a minha tela, onde as vias se ligam entre becos e vielas. Nas entranhas dessa fera eu nunca sei o que me espera. Impera a era cinza onde a fumaça contamina o clima. Minha doutrina quebra reggae, raciocina a vida que me ensina. Assim que eu ando eu logo ouço o que os muros pedem, gritam e aclamam por socorro. É buzina, estresse, cidade cinza eu fico louco. Eu me alivio com tag, o canetão já tá no bolso. Assina vira rotina enquanto o povo estagnado. Quando sai pra rua e nem olha pro lado, então aguce, deguste, amplie seu campo de visão. Mesmo de concreto e ferro ainda bate um coração. Criaturas de outro mundo saem do meu pensamento e se misturam na pintura, são culturas ao relento. As letras se retorcem, parecem movimento. Eu sigo rabiscando do subúrbio até o centro, e o bicho representa esse caos real insano. Quebrando o clima cinza, colorido é bem mais humano. Entre acerto e desengano, de um poeta urbano, sentimento ilustrado eu continuo propagando, assim renova e acalma meu espírito. A inspiração da rua, e é pra rua que eu sigo. Me arrisco, persisto, tu corre, não foge. A guerra é de tinta e o soldado é que não morre. Enquanto você dorme, a tinta me consome.